Preto Boy de Vituia. Esse sim faz a onda, meu irmão. Não diz te amo, não, não vai mudar nada. esse erro. Se me deixa em paz, não, nós vamos ficar por aqui. Cidade sempre com você. Manda ver! Dário Rocha. Todo casal sempre passa por problemas. Uma briga tão pequena não pode acabar com nosso amor. Vamos voltar, eu vou andar na linha, honrar nossa família. minha. Juro, nunca mais vou vacilar. Dário Rocha. Preto Boy de Lituia, humildade e simplicidade sempre com você. Manda ver! De vestido pra sair ou de chinela vaiana. De TVM eu sossegado viajando a quintal. Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada. Eu te quero te fazer medo. Com água ou medo, de fogo ou medo. Sua vida. E os seus defeitos. Põe tudo na mar. Não esquece de nada. Vem pra minha vida, vem. Que eu não quero mais nada e nem ninguém. O que é de bom nas outras, você tem que existir. Meu coração tá pronto, esperando por você. DJ das mensagens do estúdio PE Produções de Concórdia, Pará. DJ Elias Concordiense. Eu te quero de tudo, com a de todo desejo, sua e os seus defeitos. Põe tudo, não esquece de nada. Preto Boy na parada. Esse teu jeito de falar, acho tão lindo. Essa maneira de pensar e viver sorrindo. mostra que tu sabe, meu DJ. É agora. Discordo de você quando vem dizer. Yeah.